Rádio TV Mundo Novo. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Vizinhas, vizinhos, vizinhas desse bairro em formato de coração que é a Vila Anglo-Brasileira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram a semana? Eu estou bem, estou muito feliz porque essa semana teve estreia, estreou um monte de coisa aqui na Rádio TV Mundo Novo, programas super lindos. Programa sobre plantio, sobre colheita, sobre selva, sobre cozinha. Foi uma semana bem intensa. E quem está falando aqui é a Juliana Notari. Eu sou moradora da Rua Bica de Pedra, sou artista, marionetista e sou astronauta pindorâmica. Eu tinha abandonado esse meu... essa autodenominação, mas essa semana eu revivi essa astronauta pindorâmica. Estou aqui de volta como astronauta. Queria mandar um abraço, um salve especial para o meu companheiro aqui da nave, o Max Rusar, que pilota toda essa programação. Valeu, Max. Maravilhoso ele com seus cachos esbeltos e tão elegante como os cachos do mundo. Temos também toda a nossa equipe aqui da Rádio TV Mundo Novo, as companheiras e companheiros. Queria mandar um abraço, um salve e parabenizar todo mundo por essa bela programação. Eu queria começar o programa hoje falando um pouquinho de arte, falando sobre a existência e a resistência, a resiliência e tudo que vem com isso da arte, dos artistas. Eu acredito profundamente na mutação e na transformação do mundo, gente. E temos a arte para não morrer da verdade, já dizia o Nietzsche, né? E é não só isso, eu completo essa frase. Sem a arte, morreremos da normalidade. Sim, é isso. Morreremos da normalidade. Espera só um minuto que está dando um problema aqui. Falando da normalidade, ela é terrível. Sem a arte, morremos da normalidade, que sempre relacionamos com algo bom, né? Todo mundo está falando aí do novo normal, a volta à normalidade. E toda vez que eu escuto isso, eu me arrepio, a minha espinha inteira se arrepia, como boa peixe que sou. E aí eu fico pensando que esse desejo, essa força que o capitalismo e o neoliberalismo implica para que todos queiram ser normais, estar normais, né? Eu queria deixar essa reflexão aí para as nossas ouvintes, mas a normalidade, gente, exclui corpos, exclui desejos, exclui seres, árvores, plantas, profissões, ofícios, cantos, poesia e artistas, né? Como estou falando aqui de arte e de artistas. A normalidade mata. É assim, simples assim, e é difícil encarar essa realidade. É a tal falada por mim e por Jairo Pereira da normose. Então, eu deixo essa reflexão aí para todas e que sejamos mais espontâneas, livres e todas as palavras desta antidefinição normalidade, da normalidade. É isso. Então, falando da importância da arte, porque sem arte, gente, não há vida. ela tá aí, ela tá nos mínimos detalhes, ela tá na música que você escuta, no filme que você vê, na peça de teatro, ela tá na cadeira que você senta, a poesia, o abstrato, o mundo sensível tá aí presente, né? Então, falando nisso, como sempre, eu dedico O Sonho da Serpente a todas as pessoas artistas, todas. Já chegará a época, gente, que não seremos mais marginalizados, excluídos. Ah, mas vocês vão dizer, ah, mas existem artistas que têm muita condição, né, muita capacidade econômica. É a minoria, gente. Os artistas são marginalizados, existe uma gama muito extensa e diversa de artistas, linguagens e de presenças, né? E isso aqui não é um lamento, tá? Isto é a realidade de muitas e muitos artistas desse planeta. É isso. E falando de artistas, a semana passada eu falei com o necessário, com o maravilhoso, incrível artista do movimento, da dança, dos sentidos, Anani Sonovi. Anani Sonovi é um grande coreógrafo nascido no Togo e ele me contou de uma forma muito linda, alegre e intensa um sonho. E foi emocionante. E não foi só emocionante para mim, como também para o Felipe Mancini. Não sei porquê, eu acho que foi a alegria e foi a imagem da minhoca, que vocês vão escutar daqui a pouquinho, mas ela tocou a gente de uma forma muito interessante, tanto a mim quanto ao Felipe Mancini, que é o compositor das obras musicais aqui do Sonho da Serpente, né? E a cada programa é uma emoção, a cada programa é uma música, e essa serpente, ela segue aí tecendo essa rede de sonhos e universos oníricos. Fê, Felipe Mancini, meu parça, compositor maravilhoso, escutem, gente, escutem a música de Felipe Mancini. Um beijo para você, e não vejo a hora que a gente possa estar dentro de uma sala de ensaio criando juntos. É isso, gente. Com os textos e as composições que estamos criando, eu tenho a sensação que a gente está fazendo uma espécie de opereta. Esse é o meu devaneio e uma proposta aí pro meu querido parceiro, Felipe Mancini, meu parça peixe. E vamos de Sonho, de Anani Sonovi. O Sonho da Serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Gli, Gli. Inspirado no sonho de Anani Sonovi. O sonho se parece com o que comemos. Naquela noite, comi. E realmente não me lembro, mas devorei o desejo de ser minhoca. E fui. Parte do meu corpo, especificamente meu punho, minha munheca foi minhoca. Pedaço de mim respirava pela pele. Tinha 8 corações e era hermafrodita. Quanta emoção poder ser minhoca e ainda admirá-la com os meus próprios olhos, o seu movimento peristáltico vital, contínuo entre a expansão e a contração. Entre a expansão e a contração, esse movimento vital que está em todos os seres. Meu resto de corpo ria, gargalhava e sonhava a língua estranha de bicho onírico. Gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli. O gli, gli já caminhava fora de mim e atiçava a epiderme dela, que não entendia nada, ou quase nada. O riso não precisa de explicação. Gli, gli, gli, gli. Lembrei que meu ventre sempre sentiu o gli, gli da minhoca que desenha mapa no ar. Gli-gli atravessa os poros e traz a alegria de quem namora leões e não os mata. Essa belíssima canção do Felipe Mancini. O Felipe Mancini, ele fez alguns comentários sobre essa composição para o Sonho do Anani, Gli Gli. E ele falou que a voz do Anani era o próprio Gli Gli, né? A própria voz, né? Então ele deu uma sintetizada na voz e usou aí na composição, além de percussões delicadas, né? E criando esses ritmos, né? Essa maravilha aí que a gente escutou. E agora eu vou falar com a minha convidada. Vamos ver o que ela tem para nos contar nesse sábado aqui tão, tão intenso, né? Porque todos os dias são intensos no meio desse momento que a gente está vivendo. Eu vou conversar com a Carol Caetano. A Carol, ela tem olhos grandes, verdes, profundos e estão conectados com a sua voz potência. E a presença de Carol Caetano transforma espaço, evento, paisagem. A atriz, desde Curumim, ela é cantora e educadora, mãe de Matilda, mulher guerreira e grande sonhadora. Carol, você está aqui comigo? Carol? Temos um probleminha. A Carol não está escutando a gente, então eu vou pedir para o Max colocar uma música para a gente escutar enquanto a gente resolve esse probleminha. Pode ser uma música da Déa Trancoso, do mesmo álbum, e aí a gente vai resolver esse probleminha aqui da ligação com a Carol Caetano, tá? Eu tô bem ansiosa para falar com a Carol. Eu conheço ela há muitos anos e ela é uma grande amiga e uma grande companheira. Então vamos lá, vamos escutar. A gente pode escutar do álbum Tum Tum, da Déa Trancoso, alguma música que você quiser. A Rimax é maravilhosa, essa compositora, que ela vai voltar daqui a pouco no nosso programa, tá bom? Solta aí, Max. Salvem aqueles e aquelas que ao som da caixa de fósforo e do barulho das pulseiras conduziram pelas madrugadas desse país o samba. Era filho da folha, gostava de demandar. Era filho da folha, gostava de demandar. Sabia cantar, sabia calar, gostava de demandar. Sabia cantar, sabia calar, gostava de demandar. Era filho da folha, gostava de demandar. Era filho da folha, gostava de demandar. Sabia dançar e movimentar, gostava de demandar. Sabia dançar e movimentar, gostava de demandar. Era filho da folha, gostava de demandar. Era filho da folha, gostava de demandar. Sabia pedir, sabia doar, gostava de demandar. Sabia pedir, sabia doar, gostava de demandar. Era filho da folha, gostava de demandar. Era filho da folha, gostava de demandar. Sabia dizer, sabia escutar, gostava de demandar. Sabia dizer, sabia escutar, gostava de demandar. Era filho da folha, gostava de demandar. Era filho da folha, gostava de demandar. Sabia sorrir, sabia chorar, gostava de se alegrar. Sabia sorrir, sabia chorar, gostava de se alegrar. Era filho da folha, gostava de demandar. Era filho da folha, gostava de demandar. Sabia plantar, sabia colher, gostava de florescer. Sabia plantar, sabia colher, gostava de florescer. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Oi, gente, voltei aqui, Olha só, vou falar, vou apresentar de novo, porque vale a pena apresentar de novo essa mulher tão incrível que é a Carol Caetano. Os olhos da Carol são grandes, verdes, profundos, estão conectados com a sua voz, potência e a presença. A presença da Carol transforma espaço, evento e paisagem. Atriz desde Curumim, cantora e educadora, mãe da Matilda, que eu queria mandar um beijo, mulher guerreira e grande sonhadora. Carol, tá aqui, Carol! Agora deu! Ai, que... Às vezes tem umas interferências do... Eu falei de normalidade hoje no começo do programa e eu sabia que ia ter algumas interferências dela. Então... Isso é o cosmos. É isso. A gente está movimentando muita energia. Quando a gente fala de sonho e de vida e de... É isso, movimenta mesmo. Sim, eu fiz aqui, eu conversei com o Jairo Pereira no primeiro programa do Sonho da Serpente. Nossa, teve muita interferência. Claro. É, somos pessoas, assim, intensas, né, Ká? Eu queria... Posso falar? Eu queria saber... Lide com isso. Eu queria falar, eu queria pedir para você... como eu faço todos os sábados, pedir para você falar quem é a Carol Caetano, pela Carol Caetano. Boa, boa. Então, oi. Oi para quem está ouvindo. Eu sou a Carol. Meu nome é Carolina, mas em dado momento, de tanto sair Carol em programa de teatro, eu entendi que talvez meu nome fosse Carol mesmo, meu nome público fosse Carol. E eu te agradeço imensamente, Ju, pelas palavras lindas que você me ofereceu para me apresentar. Eu me vejo um pouco dessa forma, embora eu seja bastante crítica de mim mesma, mas eu consigo identificar que nos meus olhos tem verdade. Eu consigo acreditar que eu mostro quem sou, mostro parte de mim, pelos meus olhos e pela minha voz e pelo meu corpo. Eu sou atriz desde muito cedo mesmo, embora eu sinta que tenha morrido de medo do teatro. Engraçado, né? Assim, atores e atrizes que falam que têm medo do teatro. Pois é, eu não tenho medo de Virginia Woolf, eu tenho medo do teatro. E porque eu acho, na verdade, eu acho legal até ter um pouco de medo da arte, porque eu acho que a arte é grande mesmo, né? Então, mas eu tenho aprendido com a idade a jogar com esse medo. Então, eu tenho sido feliz. Eu me descobri mãe há algum tempo. Eu sou mãe da Matilda, que tem 6 anos, que é uma... Pode falar palavrão? Eu ia falar puta. Pode, né? Enfim, que é uma baita sonhadora. Só pra não falar puta, eu vou falar baita. Que é uma baita sonhadora também. É demais, assim, eu tenho vivido coisas lindas com ela. Somos eu e ela, né? Então eu tenho vivido coisas lindas com ela, dificuldades e coisas lindas. E além de educadora, eu me descobri militante também na educação, mas na educação popular. Então eu acredito muito na força do coletivo, eu acredito muito na luta, acredito que a gente não pode deixar a coisa do jeito que é. E lindamente a Luiz Erundina falou esses dias, deu uma entrevista dizendo que não dá para a gente atingir exatamente o objetivo, né, o sonho, porque daí acabou. Então, eu até chorei com essa fala, porque eu acho mesmo que a gente precisa continuar fazendo, mesmo que a gente não veja o final da luta. Então, é isso. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou artista e sou militante, lutadora, enfim, sou mó legal, cara. Eu sou muito legal. Você é muito legal. Engraçadinha, né? Deu pra perceber. Ah, eu tô muito feliz que você esteja aqui nessa nave hoje aqui comigo. Hoje eu recuperei o meu título, alto título de astronauta pindorâmica. Eu estou muito feliz. Ai, eu acho tão lindo isso. Eu tenho que dizer, eu acho lindo demais. Kai, eu queria que você falasse para mim como que você está nesse momento aí que a gente está vivendo, né? Tão específico e tão avassalador ao mesmo tempo. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente como que você está. Legal. Bom, eu acho que todo mundo que está vivo e presente, né? Porque tem gente que está viva aí, mas não está presente, né? Então, como todo mundo que está vivo e presente, eu estou sentindo todos os movimentos que têm acontecido durante a pandemia, né? Então, o movimento do isolamento, o movimento das novas conexões, eu não estou puxando o saco da tecnologia e do remoto, não é isso, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que eu me reconectei comigo em alguns aspectos, mas também com pessoas com quem eu não tinha contato há algum tempo. E aí eu acho que rolou um sentido de urgência, pelo menos para mim, não de urgência de saber, embora a gente esteja vivendo algo complexo, porque a gente está desgovernado, né? A gente não sabe quando vai acabar a pandemia, porque é isso, porque o nosso governo não está trabalhando para isso, está trabalhando para outra coisa, né? Sim. Nem vamos falar, bom, não tem como não falar sobre política, mas assim, o que eu quero dizer é porque somos seres políticos, né? Eu tenho sentido muito mais dores, eu tenho sentido muito mais amores, eu tenho sentido que a pele está mais viva, porque na privação algumas coisas têm rolado, assim, né? Nessa privação do passeio, do contato, né, do trabalho ao vivo e tudo mais, o corpo tem sentido. Então, eu tenho, você até me perguntou, né, você tem sonhado na pandemia? Então, cara, eu sonho, eu tenho a brincadeira de me lembrar dos sonhos e escrever e gravar há anos. E na pandemia, o que está sendo engraçado é que eu tenho resolvido coisas que eu não estou podendo resolver pessoalmente. Então, isso também tem acontecido. Eu tenho questões para resolver, e aí aquilo que não está dando conta da vida real resolver, muito, muito loucamente eu estou resolvendo nos sonhos. Aí eu acordo com a sensação de que a coisa passou, sabe? Então, eu já estive pior na pandemia, eu já tive algumas crises. Eu acho que, como várias pessoas que estão ouvindo a gente, crises de ansiedade, né? Uns desesperos todos. A minha filha é pequena, então ela também está sentindo, e isso, na verdade, é o que me faz mais mal. É olhar para a criança que ela é que entende o que está acontecendo, mas que está cansada, né? Está cansada, mas entende a necessidade, entende também, ela é um ser político também, então entende a necessidade desse momento. Não acho que a gente vai sair melhor, não sou essa pessoa que olha para tudo isso e fala assim, ai, não, a gente vai sair muito melhor de tudo isso. Não, eu acho que a gente vai sair transformado. Isso é fato. Transformada, transformado, transformado, né? Sim. Cada um, eu acho, cada pessoa vai lidar com essa transformação. Eu não acho que é tudo negativo, mas eu também não acho que é tudo positivo. Eu acho só que a gente vai se transformar. Eu prefiro acreditar na realidade da vida, sabe? Na verdade do ser, do existir, do estar presente. Sim. Então eu tenho me permitido chorar e sorrir, enfim. Eu tenho me permitido, essa é a questão. Ai, que maravilha, essa permissão, né, essa auto-permissão, ela é tão libertadora, né, Carol? Total, total. E sabe que a ideia desse programa, eu sempre retomo ela, né, porque eu acredito que a cada programa, a gente já está no sexto programa, tem mais ouvintes e mais pessoas aí escutando, então eu dou uma retomadinha, que surgiu a partir dessa observação que durante esse período pandêmico que as pessoas voltaram a sonhar ou voltaram a lembrar dos sonhos e que os sonhos começaram a afetar realmente o cotidiano, né? E aí eu fiquei me perguntando durante uma parte desses 7 meses já que a gente já está, que vamos para o oitavo, fiquei me perguntando, mas o que, que a gente pode fazer, né, para mudar aí, já que tem outras forças aí que estão atuando, né, forças muito agressivas, né, e sim, opressoras, né, que são, sim, que têm nomes, né, que geralmente são homens e homens como fala, descendentes de bandeirantes. Então, ele... Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Então, eu fico pensando, né, como artista, como que faz para mudar, enfim, várias questões. Mas aí o programa surge disso, de pensar, será que a gente consegue? Será que é possível que a gente sonhe coletivamente? O que você acha, Carol? Você está perguntando se a gente sonha coletivamente naquela, como a frase do Raul Seixas, ou a sonhar coletivamente, literalmente, sonharmos coletivamente? Porque que o sonho nunca é literal, né? Mas assim, exato, muitos povos originários tomam decisões e sonham de uma certa forma coletivo, né? Então, sim, como a gente foi degolado, apartado, né? A gente está apartado desse processo, né? É impressionante como a gente foi se apartando, né? A humanidade está cada vez... Quer dizer, não, agora eu sinto que a gente tem retomado, eu sinto pelo menos, né? Que algumas pessoas têm querido retomar, mesmo não tendo tanto contato com a sua ancestralidade, as pessoas estão... Quando não é da boca, né? Quando não é da boca para fora, esse papinho gourmetizado de ancestralidade, que daí é complicado também, né? Sim. Ai, não, vamos... Não, quando não é isso, quando... E eu não tô dizendo que existe certo ou errado, mas assim, eu percebo um movimento, especialmente de mulheres, mas também homens, eu consigo identificar pessoas que estão afim de retomar alguma coisa que é desconhecida. E o que é desconhecido, normalmente, é ancestral, né? Porque a gente foi acostumado e acostumada a penso eu, a racionalizar demais, né? A humanidade caminhou nesse sentido, e eu sinto esse movimento de olhar para aquilo que é, para aquilo que é desconhecido e é bom. Não que é desconhecido é ruim, né? Sim. De valor, sabe? É um desconhecido valoroso, assim. Esse jogar-se no... Nesse sentido, eu acho que a gente tem sonhado mais coletivamente, talvez. Que é... Eu sou de uma geração... A gente é, na real, eu percebo, assim, que algumas dessas pessoas da nossa geração são ou não são politizadas, porque era meio feio ter politizado, né? Agora eu sinto que, e volto a dizer, politizado não é só política partido, beleza, galera? Eu tô dizendo que não tem como a gente fugir das nossas ações, isso é, né? E sonhar coletivamente nesse sentido é muito necessário. Então eu sinto, por exemplo, que a gente tem se aproximado dos nossos pares, isso eu sinto. Isso para mim é sonhar coletivamente. Porque a gente tem buscado pessoas, pelo menos eu na minha pequena bolha, e sempre digo que eu sou muito feliz em ter uma bolha, muito antes de se falar em bolha de Facebook, eu sempre estive rodeada de gente muito legal, sabe? Gente muito afim da vida, de uma vida verdadeira, assim, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem sonhado mais coletivamente. A gente tem tido menos medo de falar sobre as nossas particularidades, sobre as nossas maluquices, né, os nossos processos simbólicos mesmo, né, e aí sim, falando literalmente de sonho, né. Sim. Então eu acho, sim, que a gente tem, aí é que tá, eu não sei se isso tá acontecendo, se esse movimento é geral, percebe, mas eu tenho tentado me comunicar e me conectar a pessoas que de alguma forma estão em busca de estarem presentes. E é muito engraçado a gente estar presente em todas as esferas, inclusive no sonho, né? Então, acho que sim. Não sei. Será que eu estou muito otimista? Não sei. Ou muito sonhadora? Não, eu acho que o otimismo... É isso, né? Somos tantas e tantos sentimentos, né? E também os sentimentos, eles fazem parte, as emoções fazem parte, né? De toda essa... essa aceitação, né, de ser e estar, né? Que também, eu acho que como somos, eu nasci em 1980, você é de 82, 83, né, Ká? Isso, aham. Então, a gente nasceu ainda na ditadura, né? A gente não pode esquecer que a gente nasceu aí com um monte de véus e um monte de coisas que, tabus, né? Os gestos, né? Os gestos velados, né? Mas, e aí, seguindo aqui nessa linha onírica, quando você me falou que você escreve caderninhos e que você grava músicas com os teus sonhos, eu até sonhei com você. Foi bem intensa essa semana, porque eu falei, nossa, Carol, né? Esse processo é muito parecido com o meu. Eu também tenho cadernos, não tenho áudios, mas eu tenho muitos cadernos e desenhos de sonhos. E aí, eu queria que você, antes de contar o sonho pra gente, falasse sobre esse processo de registro desse universo onírico teu. Boa. Bom, eu acho assim, uma vez eu ouvi que, e de fato é isso mesmo, né? Todos nós sonhamos, né? Todas nós sonhamos. O que acontece é que a gente não lembra, né? Então assim, ah, eu não sonho. Não, coisas acontecem, né? Esse movimento cerebral tá rolando. A grande questão é a gente, e aí não tô nem falando no sentido de racionalizar o processo, não é isso, tá? Até porque quando a gente vai rever os escritos, e no meu caso, tanto os escritos quanto os áudios, depois acaba não tendo sentido, porque de fato o sonho nem sempre tem sentido, né? Mas é um exercício mesmo. E eu entendo as pessoas que não queiram passar por esse, porque não é um exercício simples. Primeiro porque você acorda, e não acho que todo mundo consiga mesmo, talvez realmente não, nem todo mundo consiga, mas eu comecei fazendo exercício mesmo, saca? Tipo, vou acordar, eu ia dormir pensando, se eu sonhar eu quero lembrar, se eu sonhar a primeira coisa que eu vou fazer ao acordar é lembrar. Isso foi um processo. E aí eu sonho muito, e eu choro no sonho, eu rio no sonho, então muitas vezes... A ligação caiu, vamos tentar reconectar aqui com a Carol, a Carol tá aqui dividindo com a gente o processo dela, o caderninho dela e os áudios que ela grava durante anos. Vamos ver o que aconteceu... Vamos retomar aí a ligação. Energia. Ah, energia. Tecnologia, por favor, hein? Vamos lá, colabora. Deixa eu terminar meu raciocínio, caramba. Não, eu estava dizendo que a gente faz, eu tenho esse costume, e de fato começou como um exercício mesmo. E aí, eu tenho um caderno que fica ali na minha cabeceira, né? Fica na minha mesinha, ali lateral de cama. E quando eu passei a entender, eu comecei a sonhar com música também. Então, eu não sou compositora, né? Eu canto, mas eu não sou compositora. Mas eu comecei a sonhar com músicas. E aí, inclusive, uma vez eu sonhei com a música de um espetáculo que eu estava montando com alunas e alunos. E essa música ficou sensacional, as crianças adoraram. Eu falei, cara, até isso é possível. Né? Uhum. E sonhei com letra, melodia, tudo, foi impressionante, eu nunca tinha composto uma música, entendeu? Foi muito louco. Então, de fato, eu me coloco no processo, essa é a questão. Então, assim, sim, quero lembrar do sonho. E nem sempre eu acho que vale a pena lembrar, então quando eu acordo, eu lembro e falo, ah, deu, não preciso disso não, e excluo da cabeça. Mas alguns sonhos, pra mim, e meu companheiro fala, inclusive, assim, né, você devia fazer, eu faço terapia, né, mas eu não faço a junguiana, nem freudiana, né, eu não faço psicanálise. E aí ele falou, meu, você devia fazer, porque, tipo, você lembra muito dos sonhos, você resolve coisas nos sonhos, tipo, por favor. Mas eu sinto que é uma parte muito importante de mim, porque como eu disse, eu resolvo várias coisas no sonho e crio coisas no sonho e me divirto, mesmo quando eu sofro no sonho, E às vezes eu sofro mesmo. Eu vou contar um sonho, inclusive, que eu anotei. Eu tenho vários, né? Mas eu escolhi um que eu anotei, aí eu vou contar o que eu anotei e vou ler o que eu anotei e depois eu vou contar a minha sensação disso, que é muito louca. Então é isso, assim, eu tenho coisas físicas mesmo, sabe? Eu já acordei com dor, eu já acordei chorando, eu já acordei rindo, eu já acordei conversando. E eu comecei a fazer isso agora comigo, além de mim, eu faço isso com a minha filha. Então, a minha filha acorda, logo que ela acorda, ela fala. E eu dou trela pra conversa, eu dou trela, falo, ah, e o que mais? Vamos lá. E sério, ela te falou isso? Não sei o quê. Pra ver se de alguma forma isso vira uma experiência bacana pra ela também, né? Sei lá. Ah, não, é um grande incentivo. É um exercício. Conta pra gente, então, Ká, o que, que você separou aí? Qual o sonho? Tá. Qual esse universo onírico aí pra contribuir no sonho da serpente? Eu posso contar mais do que um bem rapidinho? Pode. Então tá. Eu vou dar atenção a esse que eu resgatei. Esse sonho tem mais de um ano, tá? Aliás, deixa eu ver, peraí. Esse sonho tem 3 anos que eu vou contar. Mais um outro que eu achei... Olha, eu sonhei ontem uma coisa pra falar. Foi muito louco. Eu acordei e falei, opa, vou contar sobre isso. Eu tive um sonho há um ano e esse de 3 anos. Bom, vamos lá. O primeiro, que é mais rapidinho, que foi o de ontem, foi engraçado porque eu tô viajando, né, com a minha filha, com o meu companheiro, e aí eu fui sonhar, fui dormir pensando, ai, preciso tirar o sutiã pra dormir. E aí eu sonhei, que eu saía com os peitos livres debaixo da camiseta e as pessoas olhavam e olhavam assim, sem falar, mas falavam assim, bota o sutiã, e eu assim, me deixa livre. Isso foi hoje. Ponto. Um outro que eu sonhei foi há mais ou menos um ano. Eu participei de uma manifestação. Eu estava nessa manifestação por acaso, eu estava com meu companheiro, mas a gente ainda não estava junto. Foi engraçadíssimo porque eu contei pra ele, aliás, eu sonhei, ele falou, enfim, eu tô meio confusa, mas eu me lembro que eu falei assim, nossa, eu sonhei que eu tava numa manifestação e eu estava grávida do Inácio, e tipo, ano passado, assim, eu na luta e grávida de um Inácio, e não era o Luiz Inácio Lula da Silva, era o Inácio, pai de uma amiga minha que já não tá mais aqui, filósofo. E eu falei, cara, que demais, tipo, estar numa manifestação e sonhar que você tá grávida na manifestação, sabe? Porque esse processo de militância pra mim tá muito importante, né? Sim. E eu tava grávida, linda, com o Inácio na barriga, sabe? O filósofo na barriga. Eu achei isso demais, cara, achei demais. E aí, eu separei um sonho que, como eu falei, tem uns 3 anos aproximadamente, que é assim, ó. Assim que eu acordei, eu anotei, tá? Tá. Uma mulher tomava conta dos espíritos. Uma casa de 2 andares, de madeira escura. Tudo muito escuro. Eu tinha medo, mas andava pela casa. E ajudava a salvar esses espíritos. Eu andava pela casa e pelo terreno. E eu temia pela Matilda. Mas ela nunca chegou até a casa. Uma mulher feia, bem feia, velha, general de guerra. Ela cuidava da casa e desses espíritos, e das crianças e dos monstros mortos. De repente, formiga. Eu fiz um incenso com as madeiras e muitas formigas, todos os tipos de formiga. As crianças... A Sophie, que não era a Sophie, Sophie é minha sobrinha, tá? Tem a mesma idade da Matilda. As crianças, a Sophie que não era a Sophie, as crianças tinham medo das crianças mortas. Eram 5 crianças mortas. A casa do Arthur e da Rosana era uma casa de seres de morte. Eles estavam voltando para o mundo para pedir ajuda, mas estavam também assombrando. tinha um espírito que participava da guerra. E eu mexia no terreno. Eu fui picada por muitas formigas, especialmente na mão direita. E aí eu acordei. Eu acordei com a minha mão não formigando, fazendo uma piadinha, porque sou eu, Carol, eu tenho que fazer piada. eu não acordei com a mão formigando, eu acordei com a mão muito dolorida, com a minha mão direita. E foi, na verdade, o que me acordou. Foi a dor da mão. E eu não acordei assustada, eu acordei dolorida. E aí, eu sou destra, infelizmente, porque eu queria ser canhota, queria, né? Enfim, sou esquerda. Eu acordei com a mão direita doendo para caramba. Catei um lápis, vocês não podem ver, mas eu convido vocês a imaginar. Imagine nesse caderninho uma letra toda muito estranha, mas eu escrevi, falei, eu vou escrever tudo isso. Foi. E foi muito louco, porque foi um sonho, eu ia falar um filme, e talvez sejam, né, vários filmes nossos, né? Quando a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Sim. E foi um sonho, na época em que a Matilda nasceu, eu estava grávida, enquanto eu estava grávida e depois que ela nasceu, foram meses de bastante turbulência por vários motivos. E foi o momento em que eu mais sonhei coisas ruins mesmo, assim, eu sonhava com coisas muito ruins. Eu tinha muito medo de sonhar e mesmo assim sonhava. E aí depois de muitos anos, eu voltei a sonhar algo que me doeu. Que foi isso, e não doeu só na alma, sabe, doeu literalmente, doeu minha mão direita, e eu achei isso demais, assim, eu fiquei, achei bonito, é louco, né, achar bonito a gente sentir dor, mas não é, eu não tô fazendo uma apologia ao sofrimento não, tá, eu tô fazendo, na verdade, apologia à verdade da vida, sabe, a verdade do corpo que a gente aprendeu a desconectar, então isso me marcou demais, porque a gente, ao longo do tempo, assim, humano, né, a gente foi aprendendo a desconectar a cabeça de corpo, né? Então, a gente só pensa, a gente sente muito pouco. E a gente é uma coisa só. E eu acho que quando rolou isso, de eu sonhar com a dor, de eu sentir dor porque eu tinha sido picada, enfim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que a mão doeu e por isso eu sonhei com as formigas, ou as formigas vieram e eu acordei com dor, sabe? Nunca vamos saber, Carol. Não importa! O que importa é que foi divertido. Eu fiquei chateada por ter sonhado isso, mas achei divertido a sensação de acordar com dor. Ai, que maravilha, Carol. Semana que vem eu abro o programa contando o teu sonho, os teus sonhos com as minhas palavras, e o Felipe Mancini vai musicar o teu sonho. Ai, demais. Então a gente. E assim a gente mantém aí esse sonho da serpente que vai aumentando e vai. A gente vai costurando ele juntas, né? Essa é a ideia. Nossa, que delícia conversar com você, Ká. Que delícia. Ah, que amo. Amei. Eu também te amo muito. E eu queria agora fazer uma homenagem a você. Eu sempre homenageio as minhas convidadas. E aí eu passei a semana escutando músicas, a minha homenagem é sonora. E aí eu fiquei nessa viagem, assim, porque você tem uma relação muito linda com a tua voz e com as palavras, né? Que eu acompanho já há 20 anos, né? 20 anos aí de caminho juntas. E eu pensei na Déa Trancoso, que é uma compositora. É uma musicista mineira do Vale do Jequitinhonha. Ela não se considera exatamente cantora. Ela se considera uma contadora de histórias com música, né? Mas ela é cantora. A Déa Trancoso, ela nasceu em 1964. Ela tem uma força muito... É potente, e eu fiz essa relação da Déa Trancoso com você, Carol Caetano. Que demais. Então, a Déa Trancoso Ela é filha de pais seresteiros, ela foi influenciada por violeiros, cantadores, congadeiros e foliões do Vale do Jequitinhonha, mineira de raiz. Ela busca um lugar autoral, autônomo e de grande força e pureza dentro da música. É uma música teatral, a gente pode dizer, é uma música impressionista, minimalista, como comentou o grandíssimo Egberto Gismonti. A palavra é o guia nas músicas da Dea Trancoso, às vezes falada, às vezes recitada, às vezes cantada, acompanhada de instrumentos, geralmente instrumentos artesanais, ou a capela, simplesmente, a voz dela nua ali, alimentando a alma poética de quem ouve e dela mesma. Ela trilha percursos que não se inserem na lógica capitalista do mercado musical. Ela tem como base seu trabalho, no seu trabalho, valores de pequenas liberdades cotidianas, as riquezas invisíveis, a bússola intuitiva e a defesa do território da alegria. Então, eu escolhi a música Sol de Clarice Lispector, do disco Líricas Breves para a Construção de uma Alma. E eu queria que você escutasse e que você fosse abraçada. Obrigada, Carol Caetano. Até daqui a pouquinho. Mua. Até. Mua. Sol quente, o sol quente, o sol quente não mente jamais. O sol gente, o sol gente. Sol de Clarice Lispector, da Dea Trancoso, do maravilhosíssimo disco Líricas Breves para a Construção de uma Alma. Eu queria ter colocado esse disco inteiro em homenagem a Carol, mas eu só podia colocar uma música e eu escolhi essa. Mas fica a dica, gente. Líricas Breves para a Construção de uma Alma. Aí um disco super contemporâneo e minimalista aí para a gente escutar. É bom escutar com a luz apagada, essa é a minha dica também. E eu conversei com Carol Caetano, atriz, cantora, educadora, e hoje Sonho da Serpente chega ao fim com muita alegria e emoção, e eu desejo aí uma semana bem maravilhosa para todas vocês. E até daqui a pouquinho. Fiquem aí conectadas, que a programação de hoje está especialíssima da Rádio TV Mundo Novo. E durante a semana aí na terça-feira também temos programas televisivos aí no nosso canal, no nosso site. Tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. O sonho da serpente. Un programa de mundos oníricos con Juliana Notari.